em você. E se parasse pra me ouvir, perceberia que se eu fosse você, começaria a me mexer. Deixa de se eu tivesse, deixa de se amanhã fosse, porque se meu microfone fosse a foice, a imagem da morte seria a coisa mais doce. E se eu conseguisse invadir o Congresso, começaria a democracia sem regresso. E se a desordem fosse transformada em ordem, os cães que ladram hoje amanhã já não mordem. E se eu fosse o gênio da lâmpada do Aladim, aí sim essa porcaria toda já teria fim. Mas pra mim a mudança começa a partir de nós. Quem tem força acompanha, solta a voz. E se o amor ao próximo valesse mais que a grana, eu seria igual a você. Já pensou, fez se o povo se unisse, se as portas se abrissem, já não seria tolice as palavras que um velho sábio um dia disse. Aponta esse dedão pro outro lado, chegado. Não julguem pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado. E se ao invés de chorar, você sorrisse, sentisse seu coração nas mãos, se abrisse, pensamentos positivos vivos vão te dar coragem. E se fosse só sorriso ao invés de cara de paisagem, meu amor, pelo amor, como você perdeu o valor. E se tu morre agora um montão, nem se abalou. E se tu vê direito onde caminha e o que planta, é vários jab nos problemas, cresce um homem, firme a pampa. Troque o sim pelo sim, corra atrás que tu alcança. Mira o alvo mais difícil, mais distante se lança. Só não julga, não julga, se não faz, não cobre. Essência de homem nobre não tá na quantia dos cobres. Imagina se descobrem que o dedo duro era seu. Tá difícil pra mim, imagina pra quem é ateu. Graças ao bom Deus pelo dom que me deu, por tanto que protegeu pelos meus. Aponta esse dedão pro outro lado, chegado. Não julguem pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado. Seu primeiro choro, o seu primeiro riso eu não pude ter. E se Deus quis assim, é assim que vai ser. Daqui pra frente, nada de se sentir sozinha. E se sentir saudades, liga o pai que eu tô na linha. Nos planos de melhoria pra geral, pro povo nos versos da poesia. E se fosse um mundo novo, criativo, não nocivo, corrosivo pra verme, porque esse velho aqui. E se só ser cristão não seja a solução, sem amor no coração, sem fervor, só oração. Sei não, só sei que se as mentes não se abrir, o povo não se unir, o poder vai consumir tudo que cê possuir. E aí começa a farra, antes o positivo, agora código de barra. Riqueza traz conforto, mas não compra paz. E se pelado veio, pelado pra lá vai, meu fi. É melhor sentir-se triste, sabendo quem desiste, que Deus olha por todos, que nem todos são tolos. Se eu tivesse palmas ou vaias de alguém aí, estaria bem pago, MC. Aponta esse dedão pro outro lado, chegado. Não julgue pra não ser julgado. E se amanhã fica tudo embaçado, ajoelhe e lembre do passado. Aqui se faz, aqui se paga, louco, é o troco. O certo jamais é cobrado. E se fosse pra ser diferente com a gente, nós não nascia tudo pelado.